de qualquer lugar. Eu sou da Zona Norte, sou da Zona Sul. Sou da África do Norte, sou da África do Sul. Sou verde, amarelo, branco e azul. Por isso eu sou o sol, porque sei quem sou. Porque sei quem sou, porque sei quem sou. Eu sou o sol. Sou, sou. Sou da Black Soul. Da Black Soul. Eu sou o sol. Sou, sou. Sou da Black Soul. Da Black Soul. Eu sou o sol. Sou, sou. Sou da Black Soul. Da Black Soul. Eu sou o sol. Sou, sou. Sou da Black Soul. Da Black Soul. A Black Soul está aqui para mostrar pra você que a nossa humanidade ainda pode melhorar. Fazendo de tudo pra violência acabar. O mundo melhor há de chegar. Pense no amanhã que você vai viver. Não entre em errada, pois irá se arrepender. Se entrar no submundo, o pior vai aprender. Ande em linha reta e nada vai te acontecer. Ei, brother, você é racista? Eu não, eu não. Ei, brother, você é político? Eu não, eu não. Ei, brother, você tem preconceito? Eu não, eu não. Ei, brother, se você não é nada disso, qual é a sua? Explique pra nós. Black, não querem ofender a ninguém, brother. Black, não querem ofender a ninguém, brother. Black, não querem ofender a ninguém, brother. Black, não querem ofender a ninguém, brother. Vou falar quem sou. Eu sou daqui, eu sou de lá. Eu sou desse país, sou de qualquer lugar. Eu sou da Zona Norte, sou da Zona Sul. Sou da África do Norte, sou da África do Sul. Sou verde, amarelo, branco e azul. Por isso eu sou o sol, porque sei quem sou. Porque sei quem sou, porque sei quem sou. A Black Soul está aqui para mostrar pra você que a nossa humanidade ainda pode melhorar. Fazendo de tudo pra violência acabar. O mundo melhor há de chegar. Pense no amanhã que você vai viver. Não entre em errada, pois irá se arrepender. Se entrar no submundo, o pior vai aprender. Ande em linha reta e nada vai te acontecer. Eu sou o sol. Sou o sol. Sou da Black Soul. Da Black Soul. Eu sou o sol.